movimento, vem no movimento, vai, vai no movimento, vem no movimento, vai, vai no movimento, vem no movimento, vai no movimento, vem no movimento, vai. DJ Júnior Salles. Salles. Vem no movimento, vai no movimento, vai no movimento, vem no movimento.